A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, vamos ter de aturar este puto estúpido outra vez. A cabeça do Ned. Olá a todos, Manuel Reis, Marta Gomes da Silva. Estou obviamente a falar do Robin Arryn. Sweet Robin. Eu odeio este puto. É, não é? Aguenta. É estúpido, é estranho. Porque ele claramente tem problemas. Tem, sim, tem problemas, pronto. Não seria o Sweet Robin se não tivesse problemas, não é? Sim, mas agora a coisa é que, enfim... Agora ficas perturbado, é? E ela também é perturbadora, caramba. Coitada da Sansa, ela quer dormir e a Liza tá ali... Creepy old Liza. Aos berros. Pois, olha, é assim... É uma mulher feliz, o que é que queres que eu te faça? Com um tipo que é tudo menos saudável. que é o Peter Baelish. Então? E acho que ainda não vimos nada em relação a isso. É sim, olha, vamos vendo, vamos descobrindo. Nós sabemos que o Baelish é ambicioso, não é? Portanto, ele aqui cumpriu um dos seus objetivos. Uhum. Portanto, ele já é senhor de Harrenhal e agora... Com este casamento que vemos neste episódio, torna-se um dos Lord Protectors of the Vale. Ou se não é aqui, mas vai acabar por ser isso. Pronto, o casamento dele à Liza dá-lhe mais ou menos esse título. Uhum. E pronto, e consuma o casamento. É muito bonito. Pronto, e a Sansa tem que arranjar ali umas penas de ganso ou qualquer coisa para tapar os ouvidos. Pronto. Ai, ai. Bem... isto não foi a parte mais interessante do episódio. Nem desta localização. Pronto. Sim. É muito mais interessante a conversa quase quando eles chegam, em que a Liza... Quer dizer, a única coisa que a Liza não fez foi matar as pessoas pela sua própria mão, não é? Porque a Liza mandou a carta à Kat para irem para King's Landing porque o marido dela tinha sido assassinado. Ou que ela suspeitava que tinha sido assassinado. E isso despoletou, foi assim uma espécie de gatilho, de rastilho, que foi aceso, porque para já fez com que o próprio Ned andasse a fazer perguntas onde não devia. Uhum. Fez com que a Catelyn se deslocasse a King's Landing. Acabou por resultar na morte do Ned. Iniciou a Guerra dos Cinco Reis. E mais do que isso, a Lysa admite ali, com a Sansa, a ouvir, que o que fez foi tudo a mando do Littlefinger. Portanto, temos aqui um complô que já dura, supostamente, há muitos anos. Pronto, não sei o que é que queres dizer sobre isso. Pois. Nada? Não, é o que eu tenho a dizer sobre isto é que para... Não sei, lá está, aqui vou-te pedir feedback em relação aos livros. Não sei se é também nesta altura que se confirma quem é que matou o John Arryn, de facto. Acho que a cena é bastante idêntica aos livros. Pronto, mas é... Mas a única diferença é que vai um bocadinho mais longe. Uhum. Pronto, a Liza vai acabar por revelar mais coisas para a frente. Ou se não é aqui que ela revela, é um ou dois episódios mais à frente, mas é na altura em que a Sansa está no Eerie que a Liza revela que... Ou dois episódios, um ou dois capítulos. Sim, não, refiro-me mesmo a episódios da série. Não, é aqui. Pronto. Em que a Liza revela que sim, eu matei o meu marido a mando do Baelish, e a Liza vai um bocadinho mais longe, mas pronto, mas nos próximos episódios ela depois há de revelar mais umas coisas, mas sim, é mais ou menos nesta altura, portanto é com a chegada da Sansa ao Eerie, sendo que a Sansa vai escondida, não é? Para o Eerie, não vai assumir a sua própria... Sim, é a Alaine. Alaine, que é uma filha bastarda do Baelish. Pelo menos nos livros é uma bastarda. Eu aqui não me lembro o que é que ela é. Pronto. Mas é um episódio que estão da Liza revelar quem é que matou o John Arryn. Uhum. Acho que é um dos grandes problemas da série, de uma forma geral. É só teres um payoff 3 temporadas depois. Porque a coisa foi mal gerida na série. A questão é essa. Há vários aspectos que são apresentados na série ou que são mal apresentados na série. A tentativa de adaptarem um livro por temporada acho que é aqui que apanhou uma das suas fraquezas. Ou seja, não teres uma revelação um pouco mais dentro da série. Não que tenha afetado a série, bem pelo contrário. A série só se tornou mais popular e mais e mais e mais popular ao longo dos anos. Mas não sei até que ponto é que não teria beneficiado de uma revelação deste mistério, que nem sequer é um dos grandes plot points da série. É apenas o que inicia tudo. Mas para a série não é. A questão é essa. É que foi uma má gestão de recursos. Uhum. Porque toda a questão do John Arryn é muito mais trabalhada nos livros. Ok. Percebes? Por isso é que tu estás a dizer a revelação 4 temporadas depois. É 4 temporadas depois porque não foi abordado o resto do tempo na série. Uhum. Mesmo na primeira temporada, quando o Ned chega a King's Landing, o John Arryn é falado para aí na primeira reunião, ou num dos primeiros momentos oficiais dele na capital. E é recordado porque ele está a fazer o mesmo percurso. Exatamente, dele. Exatamente, mas só se lembram do percurso, não falam na questão do assassinato. Ninguém fala praticamente, não é um assassinato, percebes? Por isso é que a revelação da Liza parece que vem tarde, que já podia ter sido... E não sido... tem tanto impacto. Pronto, mas a questão é essa, é como mesmo toda a plot do Eerie... É um bocadinho diferente dos livros. Uhum. No número de apresentação de personagens, nas consequências de várias ações que vão ter lugar no Eerie, percebes? É um dos universos que é pouco trabalhado. É assim, um bocadinho a pontapé, percebes? Acontece. Pronto. Pode acontecer em qualquer um dos Sim. universos. Pronto, e aqui foi o Eerie. Pronto, não... Tivemos a coroação, o Tommen já é rei. A Marjorie manda umas bocas à Cersei, em que lhe diz que não sabe se há de chamar irmã, se lhe há de chamar mãe. A Cersei fica lixada, pronto. Para não dizer fodida, de facto. Pronto, fica lixada com F. Sim, entretanto, temos a grande cena do episódio, obviamente. O ataque a Craster Skip. Em que o Bran estava preso, era para ser libertado por um tipo, só que esse tipo é o Locke, de quem já Exatamente. Tínhamos falado há uns dias, que se infiltrou na Night's Watch durante estes últimos episódios e que agora vai tentar cumprir aquilo para o qual foi mandatado. Exato. Mas que não mas a que coisa não corre Sim. muito bem. Portanto, há todo um ataque da Night's Watch à Craster's Keep também. Onde estão? Obviamente não está o Craster, porque já... Mas isto é um efeito sonoro para... Morreu, não sei se... Ele morre aqui. Ele morre aqui. O Craster não. O Craster morre aqui. Não, o Craster já foi assassinado. Aqui já é a revolta. Já são os revoltados. Ah, pois é. Os amotinados. Sim, da Night's Watch. Sim, sim, sim. Que também morrem, portanto... Sim, fica um amotinado de um dos mutinies da Night's Watch no comando, sim. Que é morto por uma das mulheres do Craster. É morto pelo John com a ajuda de uma das mulheres do Craster. Sim. É o Carl. O John estava a lutar com ele, estava em desvantagem, e uma das mulheres vai e não faz mais nada. Espeta-lhe uma faca nas costas. See what I did here. E o John depois... É literalmente isto que acontece. Ela apunhala-o pelas sim, costas. Sim, sim, sim, sim. E o John consegue terminar o servicinho. Mas acaba por ser uma situação interessante no final. As mulheres a recusar a ajuda da Night's Watch. Dizer que não querem ir com eles, que ficam bem ali. Epá, porque estão livres pela primeira vez, livres de um homem, Sim. não é? Pronto, eu também percebo, eu consigo perceber a posição delas, não é? Viveram toda a vida com um homem que as maltratou, em que muitas são avós das irmãs das filhas, aquilo é tudo muito confuso. Muito incestuoso, Pois, o problema é esse, é que aquilo é tudo muito incestuoso. Portanto, da mesma maneira que o Jaime e a Cersei são irmãos, tios... A árvore genealógica do Craster é um círculo. Eu acho que é só uma linha. Dentro... É só uma linha. Está tudo ligado. Sim, só que depois ele também está ligado à linha. É muito estranho. É muito confuso. Sim. Mas aqui também depois temos a cena então com o Bran. Portanto, quem faz este ataque é o Jon, com um grupo da Night's Watch, não é? E no qual está o Locke. O Locke o que faz é, quando começa o ataque, afasta-se, porque ele já tinha ido fazer uma pequena incursão ao acampamento e já tinha descoberto que o Bran estava lá. Mas não disse ao Jon. Portanto, ele afasta-se quando começa o ataque para ir direto ao target dele e tentar raptar o Bran. Pronto, o que acontece é que o Bran está naquela situação com o Hodor. E o Bran, como não conseguia fazer nada, portanto, entra em modo warg e consegue entrar na mente do Hodor. O Hodor que é um... Vá, a ideia aqui é que os Borgs seriam só animais... animais, não sim, não humanos. Era uma espécie de animagos, como temos no Harry Potter, em que tu... Não seres humanos. E o Hodor acaba animagos, por ser não, por acaso foi uma má comparação. Foi uma péssima comparação. Mas não, sim. Não te estou a julgar. Mas eu estou alto a julgar-me, porque hei de ser julgada depois. Okay. Portanto, peço desculpa, foi uma péssima comparação. Não foi, pronto. Tá bem, foi, pronto. Foi. Foi, ok. Portanto, eu vou contribuir para o teu julgamento. Portanto, o Bran o que faz é... Até agora só tínhamos visto que era possível fazê-lo. Quer dizer, mais ou menos, não é? Porque o Jojen Reed já tinha entrado nos sonhos do Bran. Portanto, a coisa não é assim tão linear, não é? Se virmos bem, há uma certa capacidade de entrar na mente de outras pessoas. Agora, aqui o que vemos é em tempo real. Ou seja, enquanto as duas pessoas estão conscientes. Portanto, é um passo à frente. E o Bran, pronto, entra na cabecinha do Hodor, que já de si não é perfeitinha, não é? Há ali qualquer problema que será... Que posso garantir que vão ter a resposta até ao final da série. Sim, sim. Isso aí vão ter, mas... Mais que não seja na oitava. Sim, mais que não seja na última temporada, que está aí quase a estrear. Mas o Bran, pronto, estava ali tão próximo de Jon Snow e não deu. Mas ele ainda vê o Jon. Sim. Ele vê o Jon, ainda o vê, mas o Bran percebe que a sua missão é superior, ou é mais importante que unir-se à família. Portanto, ele segue o caminho dele. Bem, por hoje é tudo. No próximo episódio vamos ter... coisas muito entusiasmantes, como um julgamento e a ida a um banco. Porque, sim, estamos nesse ponto da série. Porque também há finanças a Game of Thrones, não é? É verdade. Finalmente, ao fim de 4 temporadas, descobriram que o dinheiro, afinal, é o único símbolo de poder. Até já, ou até logo, para o episódio 6.